Gás. A partir de agora, você confere Bônus. Aumente o som. Uma hora só de música, sem blá blá blá. Vinte e uma horas. Você confere Bônus. Aumente o som. Uma hora só de música, sem blá blá blá. É Geografia Rock. É rock. Geografia Rock. Aqui só toca as melhores. Uma e 15. Don't feel É Geografia Rock. 21:19. Geografia Rock. É rock.

E a Rádio Geografia Rock. 21:42. Everybody shouting, working up a sweat, stepping over the lines, you know what happened next. More trouble than anyone can use. It's a predetermined thing. You lose your right to choose. No way to turn it around. You got no more time, no time to calm yourself down. Once you press the button, man, it's coming to a head. Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. I'm gone. 21h50, Iron Maiden. Thank you. 21:57, Bon Jovi, Runaway. De música a qualquer momento na Geografia Rock. Stay away.

14:16. Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Pensamentos positivos a cada manhã. Tudo que envolve, envolve, envolve, envolve, envolve, envolve, envolve, envolve, envolve, envolve, envolve a sua vida. Cada dia é dia de vencer. Ser um orgulho da sua família, como mais ninguém pudesse fazer. Invejosos tem em qualquer lugar, todos tentam te prender. O obstáculo vai ultrapassar. Dos momentos pra refletir, todas as atitudes da sua vida, a primeira coisa é não desistir, não desistir. é rock. É Geografia Rock. Thank you. em Porto Alegre, 14 horas e 28. 13, manipula. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Okay. 14 horas e 33, você está ouvindo bônus, uma hora, sem blá blá blá. Tijuana, tropa de elite. Agora o bicho vai pegar! Chegando e é difícil. Pode parar com essa história de se fazer me desfez. Eu tô chegando e é difícil. 14h40, Amislari Mirabal. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. E a guitarra ao meu lado. a estrada e o rock and roll. R$14,49. Season. Geografia Rock. É rock. só de música, a qualquer momento, na Geografia Rock. A partir de agora, a Rádio Geografia Rock apresenta só Hard Rock. 3 horas com riffs de guitarra pesada e solos complexos.